Flagrante impressionante de perseguição em São Paulo. Deu ré, atropelou vários motociclistas da PM e com pânico a motoristas que estavam parados no congestionamento. Toda a ação do início ao fim, veja aí como foi. Trabalho minha rima com muito cuidado pra subir no palco e botar terror. Demonstrando apenas um pouco só pra tu sentir o ronco do motor. Escutou? Muita calma, maluco, agora vê se não se assusta. Apenas a demonstração da vida bandida do mestre da fuga. Que pilota não pensa duas vezes, não conta com a sorte, nós conta com Deus. A voz de terror já foi dada, se tu reagir o problema é só teu. Nós não se intimida com nada, o segredo de tudo é manter a calma. Não descontrole o descontrolado, senão é capaz de eu sugar tua alma. Minha paciência esgotou, pra tudo na vida há um limite. Te concentre nas minhas ideias, escute a real e não cena de filme. Oi, porque na primeira sessão tu vai ver que o piloto de tudo é capaz. Vacilou, tu vai ser torturado, bem pior do que os jogos mortais. Mas tu acha que tu pode mais e bate de frente com todos nós. Mas quando tudo descontrola, o comédia rebola e muda de voz. E depois que o vacilo foi feito, não adianta vir se redimir. Avisei na primeira, na segunda, na terceira vai ter que subir. Não tem boi, não tem pá, avisei várias vezes. Depois que subiu, sangue bom só lamento. Cabeça, braço, perna, depois que torramos, serviu de exemplo. Logo depois de corrigir o errado, mostrei essa letra pra vários irmãos. Os cara falou, vá logo no estúdio de Cauã, explode com esse refrão. Engata a primeira, a segunda é pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé. E quando passa pra quarta, vixi, o gato dos gambé. Engata a primeira, a segunda é pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé. E quando passa pra quarta, vixi, oh, e quando passa pra quarta, vixi. Tá ligado que na pilotagem que quando nós passa a mil. A civil tentou decifrar os detalhes da placa, mas não conseguiu. Tá ligado que nesse assunto o piloto de fuga passa batido. Nos pegar os vermes tentaram e logo desistiram. Mas eles logo insistiram e chamaram o reforço através do radinho. Mas eu vou falar uma coisa, é melhor vocês sair do meu caminho. Seja gol, seja Astra, Rocão, ou seja Blazer no estado de São Paulo. Pra nós o sinal é verde, então escuta que é o seguinte: 19 não é 20, o que não falta é apetite. É piquini de for speed, não importa o que tu acha. Se eu sou louco ou sou normal, o importante disso tudo é que o som é original. Minha rima, eu que trabalho, nela eu sempre caprichei. Pra depois não vir fulano e falar que eu copiei. O som da tua casa no MP4, se o som do teu carro deu uma caixa louca no computador. Não importa onde for, presta atenção e aumenta essa porra. Engata a primeira, a segunda é pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé. E quando passa pra quarta, vixi! Engata a primeira, a segunda é pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé. E quando passa pra quarta, vixi!